volta pra mim. Amor que pode machucar, só tem um jeito de passar. Volta pra mim. DJ Sidney Ferreira, tá um show de saudade. Então toma! Sol se for e brilhar a lua prateando o chão, vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Vou lhe pedir, vira a viola e cante uma canção. Magnético Light, vem curtir a saudade. Sidney Ferreira, mete ficha. E nenhum diz

Sidney Ferreira, tocando o melhor da saudade. Magnético do Pará. Sidney Ferreira, juntando experiência, carisma e, sobretudo, um conhecimento musical. Magnético Light. Magnético Light. Sinta o impacto dentro de você. Um dia Sidney Ferreira. Eu sou o Luiz Eduardo Anaise do CCC. Eu também tô ligado no Magnético Light. Magnético Light. Magnético Light. Seu amor era só meu.